10 milhas à direita da rota. Correção da linha, faça curva à esquerda pro A2, 1 no meio. Após 20 milhas boa nessa cor, o senhor estará na posição sagaz, aí o senhor retorna à rota. Não, o tráfego é especial quando estivesse abaixo do mínimo de separação que seria o das milhas. Não tem nenhum tráfego com o mínimo de separação agora. Conforme o senhor me perguntou. A pergunta de tráfego de 80 milhas à frente é outra pergunta. Eu sou só estou aqui para informar se o senhor voltar à rota, que é o que serve para voar previsto. Aí está na área da fibra vida. Quando o senhor entrar na área da fibra vida, o senhor pergunta. Agora o senhor deve manter sua rota conforme o senhor ligou. Autorizado 340 Guarulhos, a Peruísque 50, decolagem em pista 10, direita da Eldiné, 11935, 5125 transponder. Aqui autorizado 340 para Guarulhos, via 350, a saída é da Eldiné, decolando 10 com curva direita, 1935, controle de saída e 5125 no transponder, 6749. Chama pronto para puxa acionamento. Chama. Foi 6700, cópia. Prossiga. O nível autorizado 340 para Galeão, Atezulu 14, decolagem pista 10, direita, Sael Bless, 1935, 5124, transforma. Seja autorizado Galeão, 340 pela Atezulu 14, Sael Bless a saída, decola da 10, primeira curva direita. 1935 controle, 5124 no transponder, 6700. Tchau, pô. Chama. 4007, autorizado nível 380, poste atingindo, alterna 1264, ao atingir. Tranquil, 6770. Autorizado, puxa, chame tarde. Chamará. Alfonso Guaracó, pegou o ferro. Taxi objeto 6749, com 90 a bordo, 4 de autonomia, perna com fins. Autorizado, um ponto de espera chama pronto, 1003 é o ajuste, 6749. Autorizado, chama pronto, um ponto de espera, 6749. Autorizada a linha de decolar, 190 com meia dúzia. Linha de decola, 6749. Salvador, FJ 6700, acionado pronto para o táxi, 71 a bordo, 340 perna com. Convite, chame no ponto de espera pronto, 1003 é o ajuste. 7670. Pegou o Fitango, cópia. Pronto. Autorizado Paulo Afonso, 090, direto, decola da 17, esquerda lotar, 119, decimal 35, 5123, o transponder. Autorizado, 90, Paulo Afonso, sai na lotação, responde 5123. Se possível, decola da 35. Afirmativo, decola 35. O Golf Tango chama acionamento e táxi. Vamos lá para acionamento do Golf Tango. Da 3, dono próxima gravada. Chame Recife em 13325. 1225, alterna 1288. 1-3-3-2-5-2-8-8, 6-7-4-9, bom dia. Bom dia. Santo Livre, chama táxi. Autorizada a colagem em pista no zero, 180 graus, com 4 nós, web 6700, linda cola. Sente, linda cola, 6700. taxi, Alfa Golf Tango. Chama ingresso na 35, Golf Tango, 1003, ajuste. Único boss? Único boss. Para a ingresso 35, o Arthur Campos. Chama a Lélio Paulo, Gustavo. Acabou. O Delta conquista, confirma nível. Deixa na água dentro do copo. Chame Recife, 13325, alterna 1288. Confirme, parou 6700. Chama o centro Recife em 13325, alterne 128.8.